que agora tanto faz, que já não me quer mais. E diz que nunca, nunca vai me ligar, na hora que a saudade e a vontade apertar, na busca incessante de outro amor encontrar, tentando achar a saída. Como se fosse fácil apagar tudo assim, matando nossa história na metade de mim. Oh! Eu quero ver a mãozinha pra cima, ser americana. Eu quero ver a mãozinha pra cima e solta a voz pra valer com a gente. Quero ver.

aguenta, coração apaixonado. Sem delonga, sem delonga. Meu Deus, quanta emoção. Bate palma, gente, bate palma. Moreninha linda, se tu soubesse o quanto padece quem tem amor, talvez não faria o que faz agora. Quem te adora não tem valor, não vivo sem ti, sem ti não sei viver. Se eu perder os seus beijos, juro, querida, que vou morrer. Vou sofrer por ti vou sofrer. Se for meu destino, apaixonado quer morrer. Rapaz, primavera chegou, seu amor me pegou e eu te amei. Quantas flores colhi nos jardins dos meus sonhos e te dei. Flores, folhas e frutos caindo, esse amor consumido, eu me entreguei. Foi loucura, paixão, foi amor, sedução. O que foi, não sei. Te amei demais. Você me viu e eu chorei. Te amei demais. Você sorriu. Você foi no verão, vendaval de ilusão. Foi temporal. Foi o frio do inverno, o amor mais eterno tem. Você nem viu. Te amei demais. Você sorriu. Então toca a você pra cima e só com a Copa Dominicana.